Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje temos a participação aqui especial da sereia que hoje acordou e tá com o papai, né, filho? Papai, abraça assim, bem apertado. Olha, dá um oi pro pessoal aqui, ó. Aqui, ó. Colo? Sim. Ok. Chuchu? Não, papai. Ó, o pessoal ali, ó. O pessoal tá aqui, ó. Te acompanhando. Oi, pessoal. Fala teu nome. Te apresenta. Não. Ai, meu Deus. Pronto. Galera, hoje. Um dia especial com a neném. Colo. E eu queria, ó. Em vez de uma revista hoje. Eu trouxe como tema um livro, esse livro aqui, um livro infantil. Já que eu tô com a neném aqui, minha filha, que também é Maria, e esse livro tava aqui perto, eu resolvi falar dele. Maria vai com as outras. Um livro. Esses livros de criança que você lê em 2 minutos, sabe? Eu queria ler o livro aqui pra vocês. Uma historinha super simples, mas queria uma mensagem. Eu agora tô rato de área de criança de livraria, né? Ela mesma, a gente chega no shopping, ela já vai, quer ir na Saraiva, quer ir na parte do livro de criança e tal. Então, eu vou contar. Quer ouvir a história, filha? Vou contar a história aqui, ó. Tá. Colo. Vamos ver a história. A história é a seguinte. Não, papai. Vai ficar assim, pronto. Maria vai com as outras, é o nome da história. Maria vai com as outras, é o nome da história. Aí é o seguinte: Maria é o nome da. Eu não sei se é cabra ou ovelha. Ovelha. Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. Vocês imaginam onde vai chegar essa história, né? As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Ai, que lugar frio! As ovelhas pegaram uma gripe. Maria pegou gripe também. Atim, atim! Maria ia sempre com as outras. Maria, depois todas as ovelhas foram para o deserto. Polo Sul, agora deserto. Maria foi também. Ai, que lugar quente. As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de jiló. Maria detestava jiló. Mas como todas as ovelhas comiam jiló, Maria comia também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou: se eu não gosto de jiló, por que eu tenho que comer salada de jiló? Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. Até que as ovelhas resolveram pular do alto do Corcovado para dentro da lagoa do Rio de Janeiro. Filha, pular daqui de cima, que doidice! Todas as ovelhas pularam. Todas as ovelhas pularam. Quer ir pro chão? Quer ir pro chão? Quer ir pro chão? Tá bom. Todas as ovelhas pularam. Pularam uma ovelha, pulava outra ovelha. Não ca... Aí a ovelha pulava lá do Corcovado para a lagoa. Não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava. Né, né. Chegou a vez de Maria pular lá do Corcovado. Ela deu uma requebrada. Pô, olha o sol, filha. O que é aqui o sol? Eita, meu Deus, tô com Ela deu uma requebrada, entrou no restaurante e comeu a feijoada. Essa é o final da história. Chegou a vez de Maria pular. Ela deu uma requebrada, entrou no restaurante e comeu uma feijoada. Agora, Maria vai para onde caminha o seu pé. Isso. História simples de criança. Mensagem aqui atrás. A ovelha Maria sempre seguia as outras ovelhas. Se passava frio, ela passava frio. Se comia jiló, comia jiló. Mas vale a pena fazer essa coisa por coisa própria? Vale a pena fazer tanta coisa contra a própria vontade só para ser igual às outras? E aí, essa é a história. O que é isso, meu amor? Quer água? Sim. Sim? Eu papai. Tem água? Será que tem água aqui? Tem um Sim. restinho. Sim. O senhor Sujou? Tudo sim. bem, é água, mulher. Tá furada, neném, tá bebendo água, né, meu amor? Sujou, tudo bem, meu amor. Sujou, papai. Tudo bem. Vamos ver aqui o que as pessoas estão falando. Bom dia, bom dia. Tá furada, neném bebeu muita água. Deixa a garrafa de... Qual é o tema mesmo, criança? O tema... O sorriso dela beber água, a garrafinha foi épico. Colo, meu amor, colo. Ai. Ai. Oi? É a neném! Mostra pro pessoal, a neném! Mostra! É a neném! Onde foi isso, filha? Nem papai sabe. Essa foto? Foi aonde essa foto, tu sabe? Com a mamãe? Ai, pessoal, eu me dispersei aqui do tema. Eu ia desenvolver um pouco do livro, mas porque ela tá tão. Ela tá meio. Tava meio dodói. Alergia. Aí tá meio quentinho. Ai. Não deu pra largar, não. Esse livrinho é no. Hoje eu vou fazer a última gravação do Cri-Cri-Cri. A penúltima, na verdade. A última que acaba vai ter uns extras. E os extras vão ser exatamente livros. Eu estou selecionando. Selecionei já. Fui catando um monte de livros. Esses livros, tipo que eu li agora, curtinhos. Esse aqui é um pouquinho mais longo. Curiosidade premiada. Esse aqui é bem mais longo. É um livro mais é fantástico. É, esse aqui também já é o formato mais curtinho. Tudo bem ser diferente. Eu tenho. Ai, tem uma porrada aqui. Eu tenho procurado muito esses livros infantis, eu chamo de livros Pixar, são livros infantis que têm mensagem para adulto também. Ai, quer ficar de pé? Tá bom. Oh, meu Deus. Não, papai. Que é assim, né? Pronto. Assisti o primeiro vídeo ontem, Luverson, que massa. Ontem começou a liberar o Cri-Cri. É a primeira turma do Cri-Cri, a primeira aula. E aí vão ter 2 semanas aí de liberação. Até o final do ano a gente vai divulgar o Cri-Cri abertamente. Parabéns, Cri-Cri, tu fantástico. Parabéns, Patrícia. Que legal que vocês já viram. Liberou ontem à noite as primeiras aulas. Hoje eu vou gravar as últimas. Aí vai ficar faltando essas aulas extras, que é essa leitura de livros, essas coisas assim mais loucas. Loucas assim, mas... que não são aulas mesmo, que são mais leituras complementares. Eu tô lendo e analisando alguns livros. Muito interessante esses livros. Eu, assim, já me visualizo escrevendo livro infantil. Não é prioridade agora, mas bota aí 1 ano, 2 anos, enfim. É, maior arrependimento do ano, perdi o RC7. Michele, relaxa, porque tem o RC8 aí. O RC8, 2 de novembro, turma intensiva, vai ser massa. O que cabe no meu mundo? Será que é esse aqui? Será que é esse aqui, o que cabe no meu mundo? Temas, gratidão, otimismo, perdão? Não. Isso aqui é parecido, isso aqui é coragem, mas também tem vários. Tem o de gratidão, tem um bocado de coisa. A historinha não é. Essa historinha aqui é muito legal, a curiosidade premiada. Mas é porque, assim, eu digo que é legal quando a historinha é um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais desenvolvida, né? Luverson, ansioso para o boxe coragem. Fica ansioso não, fica ansioso não. Eu tô agora tentando evitar até falar a palavra ansioso. Porque as palavras têm poder, né? Ansiedade é considerado mal do século. Se uma coisa é considerada mal do século, eu quero evitá-lo, né? E uma das formas de evitar é deixar de falar dele. Deixar de dar bola. Que isso? Quer água? Sim. Cadê a água? Aqui. Tu quer mais água, mulher? Essa aqui. Esse. Ah, tu quer gelada lá em Sim. cima, né? Ai, tu quer água gelada, meu Deus. Vem, papai. Vamos, papai. Será que o pessoal dá licença rapidinho? Pede, fala pro pessoal que vai beber água. E a gente volta. Fala, pessoal, vou pegar água com o papai e volto, tá? Tá. Peraí, pessoal. Hoje é o dia da sereia. Vamos pegar água, vamos. Sim. Voltamos com água gelada. Neném e papai. Geladinho, um pouquinho, né? Porque neném tá docinha, meu Deus. Vai viajar amanhã, Murilo. Modo Banzo On. Fico assim com minhas filhas, semana de véspera. Meu Portugal. Não, não, eu vou viajar com ela para Recife. Quarta-feira eu vou para Recife e só vou para Portugal no sábado. Eu vou ser ela, Portugal. Vai ser 3 dias. Anolos Netflix. Não, vi não. Microconsultorias no WhatsApp. Que legal, Ramon. Estamos perdendo os espíritos criativos. É silêncio. Prolongar um pouco o tempo também. Se endera demais. Deixa sempre os pares e garrafas. Ela quer água por causa da febre. Sim, meu Deus. José Paulo Salles, nacional. José Paulo Paes, vou procurar, hein? José Paulo Paes. No Cri-Cri vai ter um livro do Pedro Bandeira, que o título é Mais Respeito, Eu Sou Criança. Minha filha tem 2 anos, Laura. Um livro bem legal, a grande questão do bumbum. Ah, quer ficar agarrada com o pai, meu Deus. A grande questão. Curioso para o Box Coragem. Curioso é ótimo. Aprendi com os quatro compromissos do Miguel Ruiz. O poder das palavras. O poder das palavras. Hugo Miori, vai ter o Cricri depois. O Cricri vai até o final do ano. A gente vai abrir o Cricri para todo mundo se inscrever. É, a gente tá na. É, a gente tá na. Como está sendo criado agora, a gente primeiro vai entregar essa turma agora e tal, direitinho. Evandro Ferro. Paulo Silva. Entra na próxima, papai. Deixa para depois, não. Então, às vezes, quanto antes você faz, antes você entra na comunidade, conhece a galera, vai nos eventos e tal, enfim. Ai. Eu adoro ler Mania de Explicação. Não conheço não, Mania de Explicação. Como tem livro infantil legal, né? Tem tanto livro infantil interessante. E assim, cada vez mais eu percebo que os livros infantis são muito interessantes para os pais também. Todos têm mensagens incríveis. Todos não, mas vários têm mensagens incríveis para os pais. É o que eu chamo de livros Pixar, né? Ai, meu Deus. RC7 Capital. A turma da RC7 fez uns encontros incríveis. Gente pra caralho, incrível. Eu vi as fotos. Cândido Neto. Moro em Santa Maria. Eu moro em São Paulo hoje em dia, Cândido. Tendo pouco pra Recife. Quando eu vou pra Recife é sempre muita correria e família e tal. Bitcoin. Estamos pensando. Cri-cri vai ser um curso à parte. Cri-cri vai ser um curso à parte. Vai ser o curso à parte, dependendo do RC. Eu recomendo as pessoas fazerem o RC. Eu recomendo os pais que querem criar crianças criativas. Recomendo quer pro chão? Quer pro chão ou pra cadeira? Pro chão? Cadeira? Dá beijo no pai? Ai, meu Deus. Na cadeira, ó, aparece gente. Ó, filhota. Foi ela que escolheu. Ela não foi ela que escolheu o livro, né? Eu quero ter mais filhos, sim. É uma querida. Se agarrado todo, eu sei que é amor. Fala um pouco. Cara, Luverson, na aula inaugural do Cri-Cri, eu falei um pouco sobre isso. Eu acho que o limite cada um que escolhe. O importante não é saber qual é o limite, são as consequências de cada da decisão que você tem. Mas a decisão é sua, não existe uma regra de limite, não existe uma. Cada um que tem que escolher a sua régua lá, né? Livros criativos são feitos por pessoas criativas, sem dúvida. RC5 na área. Joey Santos começando a semana. Ensino infantil, Waldorf. Eu conheço um pouco de Waldorf, acho do caralho, mas eu nunca aprofundei muito. Me interessei mais pelo Montessori. Eu acho que no fundo eles são muito parecidos. Eu acho que as semelhanças são muito maiores do que as diferenças. Porque Claro que tem diferenças. Lógico, senão não seriam 2 metros. Mas as semelhanças são muito maiores do que as diferenças. E a principal semelhança, que é a mais importante, é respeito à criança. Acho que ambos têm essa pegada. Filhota, tu gosta de brincar de quê? De quê? Tinta! Sim! Tu gosta de brincar de tinta, mulher? Vem, papai. Brincar de tinta, mulher? Sim. Tu gosta de brincar de tartaruga ninja? Não, Não. não acredito. De tinta. Chegou o café do papai. Bom dia, Bom bom dia, dia. Ali. Coloca aí, por favor, aí na Ele mesa. trouxe um presente pra você. Quer ver? Eita, ele trouxe presente pra tu, mulher. Você quer? Tá chegando pra você. Eita, filha. Vai lá, filha, com ele ver o presente que ele trouxe pra tu. Vai lá. A titia chegou, vem. A titia chegou. Tchau, meu amor. Tchau. Vai lá. Ai, coisa linda. Obrigado, Lili. Uma nave colorida rastreando no monolita. O Cri-Cri, Luverson e Luana, qual vai ser a nossa pegada no Cri-Cri? Além das aulas gravadas, que é o que a gente está focando agora em concluir e tal, a gente vai ter. Enquanto que no RC tem aqueles encontros online ao vivo, comigo, mais dúvidas, no Cri-Cri a gente vai ter debates. Porque eu entendo que o Cri-Cri é um assunto sem verdade, como eu falo, e com muitas visões diferentes. Então a nossa ideia é que o Cri-Cri não vai ter turma. Isso é nossa ideia por enquanto, né? Pode mudar, mas não vai ter turma como o RC, turma 1, 2, 3. O que vai ser um curso, e quando a gente oficialmente lançar até o final do ano, e as pessoas vão poder se inscrever em qualquer momento, vai estar sempre disponível o curso. Não vai ter essa coisa da turma, começa a turma, acaba a turma, tem o calendário da turma, não. Agora o que vai acontecer é, a gente quer promover debates uma vez por mês. Não necessariamente nem comigo tem que ser o debate. Debates com temas importantes. Então vamos aprofundar sobre superproteção versus subproteção. Vamos aprofundar sobre a escolha da escola. Vamos aprofundar sobre a interação com o mundo digital, né? Com tablet, com celular. Vamos aprofundar em jogos. Então a ideia é lançar esses assuntos e, dentre os próprios alunos, convidar vários alunos. Talvez convidar um especialista ou equipe da Keep Learning School, eu posso participar ou não, e todo mês tem um debate bacana de um tema relevante. E é interessante porque vai ser um formato que quem se inscrever no Cri-Cri vai poder participar de todos os debates, enquanto houverem. Ou seja, quanto antes se inscrever, antes você começa a participar dos debates, né? A Luana é do RC7, sim, a Luana. Incrível essa ideia do Crescer Turma com debate. Que massa, Michelle, que gostou. A ideia a gente quer fazer diferente, né? O RC, a gente entende que o RC. Qual é o meu critério quando eu vou começar a desenhar o curso de vai ter turma ou não vai ter turma? O meu critério é a necessidade, o tamanho da necessidade de criação de relacionamentos e de group pressure, pressão de grupo. Então, eu entendo que o RC é um curso para eliminar bloqueios, reaprender a ser criativo, se reinventar, mudar a forma de pensar, de atuar. Isso é algo que a gente precisa de pessoas, de parceiros, de sócios, de colaboradores, de funcionários, de mentores, de, enfim, de pessoas. E é um negócio que requer que a pressão do grupo ajuda a trabalhar. Eu entendo que o Cri-Cri, claro que também é importante conhecer pessoas sempre, mas é um negócio um pouco mais, digamos, introspectivo, interno. Envolve outras pessoas, envolve marido, esposa, tio, tia, avô, avó, babá. Tem alguns stakeholders, mas é diferente do RC, que o RC tem uma pegada um pouco mais profissional, né? No sentido de vida profissional, carreira, né? Então, o RC tem mais essa pegada. E, dentro desse mundo profissional, a gente precisa de outras pessoas, de conexões, de indicações, de referências, de troca de conhecimento. Né? Então, o que a gente entende que, no Cri-Cri, essa necessidade não é tão grande como no RC, mas existe outra necessidade do Cri-Cri, que eu entendo do assunto criatividade na proporção muito mais do que do assunto Cri-Cri. Porque o assunto criatividade dá soluções criativas para os problemas. Eu estudo há muitos anos, eu já devorei todas as literaturas. Em relação à criatividade, eu realmente já devorei tudo que é literatura relevante sobre criatividade. Você imaginar, eu já catei, já fui atrás, já aprofundei. Já... É claro que é infinito o assunto. Eu não sou o sabe-tudo da criatividade, mas eu sei muito. Não sabe tudo, mas sabe muito. Cri-Cri é um assunto muito maior que criatividade. Porque o Cri-Cri envolve educação. E aí é um negócio infinito. E um negócio que é muito particular de cada um. É muito... Então a ideia do Cri-Cri é não ter turmas, mas ter esses debates que vão ocorrer com periodicidade, a gente não sabe ainda se é uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, qual o formato exato ainda, mas a gente vai começar, se eu não me engano, vai ter o primeiro 24, o primeiro vai ser comigo, 24 de setembro, se eu não me engano, que o tema vai ser escolas, o tema vai ser escolas, como escolher escola, blá blá blá, enfim, essa questão de escolas, que é um assunto também que, e aí qual é a ideia? Eu trouxe nas aulas alguns assuntos e guardei alguns outros assuntos para debate. Por exemplo, essa coisa de escolher a escola. Como é que eu vou fazer uma aula sobre isso se eu nunca escolhi uma escola? Eu nunca escolhi uma escola. Nem sei se eu vou escolher uma escola. Então, é um assunto que eu quero trazer em formato de debate, para que eu vou dar a minha opinião, mas quero ter professores, diretores, donos de escolas, pais, alunos, todos os alunos, trocando essa ideia. Parabéns pela resiliência na live matinal. Como assim resiliência? Evandro, estudando psicologia, que massa. Legal a ideia do debate. Legal, a galera gostou. Terceira especialização em criar meninas. Cri-Cri legal para quem não tem filhos nem trabalha em escolas? Eu diria que o Cri-Cri é legal se você ama crianças. É isso. Esse é o critério. Se você ama crianças, é legal fazer o Cri-Cri. Acho que esse é o resumo do Cri-Cri. Inclusive, na aula final, vou arrematar. Eu vou gravar hoje, esse vai ser o arremato final. Eu digo que o pré-requisito... Eu falo muito que o pré-requisito para criar crianças criativas é ser um adulto criativo. Mas aí eu mudo dizendo que, na verdade, é amar crianças. Esse é o pré-requisito mais importante. Larissa, esperando ansiosa. Larissa, uma coisa que eu estou tentando fazer, só uma sugestão, é tirar a palavra ansiosa do vocabulário. Porque como ansiedade é o mal do século, Eu não quero ficar repetindo mal do céu. É como se fosse assim. É como se, sei lá, câncer tivesse virado uma palavra do dia a dia. Tipo assim. Tô, sei lá, vou dar um exemplo bizarro, tá? Você tá muito preocupado com a coisa. Ah, eu tô com câncer. Eu tô com câncer já de pensar nessa coisa. Imagina se isso fosse uma coisa do dia a dia. Câncer como sinônimo de muito preocupado. Só um exemplo, né? Porque ansiedade, para mim, quase sempre é sinônimo, como o Luvers falou, de curioso. Ai, tô muito curioso, esperando cri-cri. Pô, curioso é do caralho. Curioso é saúde, né? Imagina a gente, putz, velho, tá me aperrendo esse negócio, tô com câncer na cabeça já, tô pensando nisso. Imagina que escroto, né, seria se a gente tivesse esse hábito, né? Porque câncer é um negócio que traz energias negativas, usar essa palavra toda hora e tal, enfim. E ansiedade, na verdade, é uma doença assim como câncer, e que, na verdade, tá na mesma categoria do câncer, no sentido de doenças de maus do século atual, né? É tirar a palavra do vocabulário. Depressão, suicídio, pois é. O poder das palavras, cara, o poder das palavras, a linguagem. Esse quando o pai estava aqui, ele fala muito sobre isso, né? O poder da linguagem, o poder das palavras, criar as palavras, elas materializam as coisas, sabe? Claro, ansioso, de vez em quando é importante a gente reconhecer quando a gente tá ansioso, né? A gente pode falar, putz, eu tô com uma coisa estranha, tô com ansiedade, o que que eu faço? Um minuto de respiração, ou tal, ou vou agarrar minha filha e tal. É claro, de vez em quando a gente tem que reconhecer, mas a gente pode. É, o americano usa excited, sim. I'm very excited, sim. É, vê como é excited é mais positivo, né? Excited lembra olhos brilhando, né? Inclusive. Existe uma explicação científica pelo qual, porque os olhos têm aquela sensação dos olhos brilharem quando a pessoa está curiosa, né? Excited. Massa. 7h50, galera. Valeu. É, amanhã estamos aí. É, essa semana a gente vai ter. Terça e quarta live, acho que a partir de quinta-feira, não sei, eu vou viajar para Recife, eu vou ver minha agenda para ver, mas assim, a gente vai ter uma pequena interrupção aí nos próximos dias, que eu vou para Recife, para Portugal e tal. Acho que de Recife vou fazer, mas de Portugal acho que não, quer dizer, Portugal não. É, amanhã eu volto com o fluxo normal de temas. É, hoje eu tava com a Nenê e aí ficou meio tema livre. Até amanhã. Valeu, galera. Cheiro, cheiro, cheiro.